Já que não te tenho por perto, eu vou tomar um sorvete para alegrar o meu dia. Já que você não veio na mala, eu vou dormir na sala pra mudar a rotina. Hoje ficou tarde pra ligar. Não espere que de longe você vá me namorar. Às vezes me canso até andar na rua e respirar, desatando a garganta que aperta de lembrar que a saudade é sua. Já que não te tenho por perto, eu vou tomar um sorvete para alegrar o meu dia. Já que você não veio na mala, eu vou dormir na sala pra mudar a rotina. Eu não tenho tempo pra ficar questionando a vida.